Voice, Beef Luana Produção, Hakuro no Instrumental. Yeah, yeah. Cê tá sentindo no ar? Eu acho que ultimamente eu tô entendendo que é sonhar. Mesmo de olho aberto, eu tô vendo uma miragem. Ver meus amigos sorrindo é uma bela imagem. Nunca que tá tudo perfeito, mas eu não me queixo. A vida é uma passagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Sacanagem, tava muito esperando o motorista. Dois cavalos brancos, uma diva e uma bebida. E olha que eu nem bebo. Essa é pros amigos que tava lá desde cedo. Então desce um champanhe pro amigo que pagou as contas. Quando a mãe dele precisava, ele comprou suas roupas. Aproveita e manda outro pro amigo do outro lado. Mal tinha um PC e ainda mixou meu álbum. Só fica calmo, que a sua hora ainda chega. Manda mais um pra todos daquela mesa. A galera que batalha todo ano sem serviço segue lutando se ainda vai ser visto. Pedaço desse bolo, pelo amor de Deus. Pode ser a fatia mais fina que eu não me importo não. Prêmio de participação em algo bem maior que eu. E se a vida não quiser deixar que eu corte, então esse é o legado que eu quero. Por isso eu não espero, eu vou e pego. E a conquista é emoção. Caminhada foi sinistra, foi longa e esquisita. Mas nem tinha concorrente, nem competição. Então me chama de Charlie Xavier, que eu tô careca de saber que eu juntei os X-Men dessa nação. Não tem vingança, é aliança dos Vingadores. Eu sou Nick Fury, te convido pra reunião. Nem precisa de introdução, cê já sabe quem te fala mesmo sem apresentação. Então recusa imitação, que essa produção de coração. Só solta logo esse refrão.